Thank you. 798, manifestação, Santos Rios, Anotem, chame da descida. você se mantenha um melhor. Thank you. 5, 2, 3, 5, 2, 5, 1. Еще на 3 года, ну, а вот это было. 2002, que nós eram dois permanentes, que nível elétrico, 32 anos. Avistado, autorizado pouso, questão 10, 0, 7, 0, 9, 4, 9. Charlie Alfa Kilo. Posição prevista máxima. Senador Salvador, ano 9, principal 9, já está acabando de tocar o sol. Escuta, prossiga, é inicial. Ok, 3, bom dia. Argentina 1911, red copy. Argentina 1911, clear Z, Sierra Alpha Echo Zulu, via Upper Zulu 44. Sierra Golf Rebel, after confirming our flight level route. Flight level 340, departure runway 10. After departure, right turn. Salvo 1, departure. Sierra Alpha November, Peter Oscar 1, departure. Doculu, transition. Delta Oscar Kilo Lima Uniform, transition. Scott code 5562, Salvador departure, control launch 20, deploy 0. Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857, after confirming our flight plan. Negative, Argentina 1911. Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Open November 857, after confirming our flight plan route. Marina 2, chame centro de pista 2235851. Argentina 1911, approved. Pushback is start, comrade perfect. Chamando o ponto de terra pronto, os senhores estão no position. Report ready for takeoff. Unit 103. Yes. the front, Flight 10 for level 340 on the Falcon 1 departure. Argentina 19110. for deviation, slide right out. Extra deviation, slide right out. Conforme o plano, nível 1960. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda na subida Morro, transição Matar. Acione 5502, o controle de transição supera em 120, Maurício.